De Jesus ao planeta que ele próprio fundou por ordem do Eterno Pai. Fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Ontem dei na íntegra o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, com aquele sonho impressionante de Nabucodonosor e a sua interpretação, claro que dada a Daniel pelo arcanjo Gabriel. Nem se fala nisso, mas foi Gabriel quem deu a interpretação perfeita, porque aquilo é uma profecia de Deus. Então Deus dá as coisas a Jesus e Jesus dá as coisas àqueles em quem pode confiar. Uma coisa impressionante, como é que um homem pode dizer a outro: eu tive um sonho, mas não sei o que foi. Eu quero que você me diga o que foi que eu sonhei e quero saber o que é que significa. Isso é novo na história. Pois Daniel disse ao rei qual foi o sonho. O rei confirmou e deu depois a interpretação que levou Nabucodonosor a se ajoelhar diante de Daniel. E agora, dentro do texto do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, torna a perguntar: essa profecia da estátua teria terminado? Teria tido no curso da história seu cumprimento total? Vamos sintetizar para relembrar. A cabeça de ouro é Babilônia. O peito e os braços de prata são a Média Pérsia. O ventre e as coxas de bronze são a Grécia. As pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro são exatamente Roma. Ora, com a queda ou destruição desses quatro reinos, teria início o reino do Cristo, um reino que jamais seria destruído. Infelizmente, a maioria absoluta dos intérpretes das chamadas religiões cristãs, padres, pastores, espíritas, umbandistas, dizem que sim. A primeira vinda de Jesus deu pleno e cabal cumprimento a essa profecia de Daniel. É incrível, né? O desconhecimento do Apocalipse leva os chefes espirituais a um julgamento ao pé da letra. A Legião da Boa Vontade lamenta mais uma vez desagradar a tanta gente, mas prefere julgar não pela letra que mata, e sim pelo espírito que vivifica. É que as profecias mundiais se renovam na lei dos ciclos múltiplos. Baseada nesta verdade que é de Deus, a LBV pode proclamar: ainda não se cumpriu totalmente a profecia do segundo capítulo de Daniel. Ela terá seu cumprimento final e total na segunda vinda, ou seja, na volta triunfal do Cristo de Deus. A LBV sempre declarou, alto e bom som, que ainda não houve cristianismo neste mundo. Porque o verdadeiro cristianismo, que é o do Cristo, a religião de Deus, só encherá a terra quando forem destruídos todos os reinos representados na estátua desse sonho de Nabucodonosor. Como então poderemos entender tudo isso? Pela própria palavra de Deus. Nenhum homem, nenhum grupo forte, nenhum povo, nenhuma nação superpotência, comunista ou capitalista, poderá estabelecer paz na terra. Isto é obra pessoal, intransferível de Jesus. Somente o Cristo tem poder, no céu e na terra, para realizar essa maravilha. E quando ele fará? Ah, eis aí a profecia. Quando descer do alto uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, para ferir a estátua nos pés de ferro e de barro. Na verdade, este acontecimento ainda não se concretizou, mas está muito próximo. Agora, muita atenção. Nesta última volta cíclica da história, terá seu complemento a profecia de Jesus através do profeta Daniel. Brevemente surgirão no mundo as 10 nações simbolizadas, os 10 dedos dos pés da estátua. Como não podia deixar de acontecer, elas estarão sob o comando total do anticristo. Isso significa sob o comando supremo do próprio Satanás para a última batalha da história. Peste de Roma reviviva, essa aliança décupla do mal estará no último Armagedom do Apocalipse. Claro, disposta a derrotar as forças do bem. Mas desta vez, como vimos na palavra dos profetas de Deus, nas chaves anteriores, o Senhor pelejará em defesa das suas almas eleitas. A humanidade terá de enfrentar os piores horrores de toda a sua vida na terra. Mas os escolhidos não sofrerão nada, porque estarão sob a proteção de Deus, assinalados para a salvação eterna. Então veremos o fim de Roma, o fim do anticristo e o fim do falso profeta. Mais tarde, o fim de Satanás e seus anjos. É a vitória do bem, é a vitória de Deus, do Cristo e do Paráclito. É a vitória da LBV. Novo nome de Jesus. Diariamente entram novos legionários, porque ninguém dá essa pregação ao povo, ninguém no Brasil e no mundo. Eles não conhecem a chave essencial da vida, que é a reencarnação, como o próprio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não acreditava na reencarnação, por isso fez as besteiras que fez. Hoje ele acredita na reencarnação, já está reabilitado, com outros nomes, já se reabilitou, está trabalhando pela LBV. Deus está presente.